Mixtape, profeta de calça larga. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Ministério Juninho do Terra, irmão. Essa vai pra você. Essa vai pra você. Profeta de calça larga. São várias questões que eu quero colocar aqui em evidência. Cansei de ser um adorador sem consciência, que não sabe a fundo quem ele adora, quem ele venera, quem diz amar e quem espera chegar. Jesus um dia vai voltar, nós sabemos. E pro crescimento do seu reino, diz o que de fato fazemos? Nada. Sinceramente, nós não fazemos nada a não ser transformar o evangelho em chacota, piada. Por causa desses caras que só pensam ofertório, precisamos de pregadores e não animadores de auditório. Já vi velórios de muitas vidas espirituais de irmãos e irmãs que sucumbi em meio à dura caminhada. Infelizmente aqui a gente só sabe se ferir, se agredir com falsidade, resultado: almas machucadas. Quanta roupa suja nós temos pra lavar. E o pior é que tem gente lutando pra me calar. Pergunto, quantas almas você já ganhou pra Deus, hein? Pra quantas pessoas você já fez o bem, hein? Quantos famintos você já alimentou, acompanhou, cuidou, consolidou, discipulou, hein? Quantas almas você já ganhou pra Deus, hein? Pra quantas pessoas você já fez o bem, hein? Quantos famintos você já alimentou, acompanhou, cuidou, consolidou, discipulou? Quero pôr em evidência quem realmente somos aqui. Religiosos que pensam que sabem pra onde ir. Quantas pessoas deixam de sorrir em nosso meio? Crente com depressão na igreja tá cheio. Curar na alma não existe porque não é lucrativo. É melhor pregar, você vai enriquecer, vai alcançar seus objetivos. Você vai ter um carro, você vai prosperar. E quando Jesus voltar, se prepare pra ficar. Já que você faz tanta questão dessa vida aqui, sua riqueza pro céu não vai poder subir. Então, para de dizer que está tudo bem, comece a agir e deixa de ser refém desse demônio maldito que vem enganando na casa do Senhor. Mamon está fazendo o povo perder o amor. Por isso, não paro com a minha ministração, que pra muitos é exagerada, mas pra Deus é um perfeito louvor. Quantas almas você já ganhou pra Deus, hein? Pra quantas pessoas você já fez o bem, hein? Quantos famintos você já alimentou, acompanhou, cuidou, consolidou, discipulou, hein? Quantas almas você já ganhou pra Deus, hein? Pra quantas pessoas você já fez o bem, hein? Quantos famintos você já alimentou, acompanhou, cuidou, consolidou, discipulou, hein? Quero pôr em evidência a falta de sinceridade, pois falsidade é tão errado como falta de verdade. E o que não é verdade é mentira, e o mentiroso é filho do capeta. Foi Jesus que falou isso, irmão, não fui eu. Se você crê, então se submeta. Se submeta. Mixtape, profeta de calça larga.